Sessão 49. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 49 do livro 3º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. O baile. Se junto de mim te vejo, abre-te a boca um bocejo, só pelos bailes suspiras, deixas amor pelas galas e vais ouvir pelas salas essas douradas mentiras. Tens razão. Mais valem risos fingidos desses narcisos, bonecos que a moda enfeita, do que a voz sincera e rude de quem, prezando a virtude, os atavios rejeita. Tens razão. Valsa, donzela. A mocidade é tão bela e a vida dura tão pouco. No burburinho das salas, cercada de amor e galas, sê tu feliz, eu sou louco. E quando eu seja dormido, sem luz, sem voz, sem gemido, no sono que a dor conforta, ao consertar tuas tranças, no meio das contradanças, diz tu sorrindo, que importa? Era um louco, em noites belas, vinha fitar as estrelas, nas praias, com a fronte nua, chorava canções sentidas e ficava horas perdidas, sozinho, mirando a lua. Tremia quando falava e, pobre tonto, chamava o baile alegrias falsas. Eu gosto mais dessas falas que me murmuram nas salas, no retornelo das valsas. Tens razão, valsa, donzela, a mocidade é tão bela e a vida dura tão pouco. Pra que fez Deus as mulheres? Pra que há na vida prazeres? Tu tens razão, eu sou louco. Sim, valsa, é doce alegria. Mas ai, que eu não vejo um dia, no meio de tantas galas, dos prazeres na vertigem, a tua coroa de virgem rolando no pó das salas. Julho de 1858. Fim da sessão 49.